Esse episódio que você vai ouvir agora é um oferecimento do grupo secreto do GugaCast e do PicPay. Essa semana tem eu e o Rafael falando as maiores sortes e os maiores azares das nossas vidas. Tá engraçado demais e você pode ouvir lá no Facebook ou então no nosso aplicativo exclusivo, o Hotmart Sparkle, que tá cheio de novidades muito legais pra você. O primeiro mês não vai custar nada porque você tem cashback de 100% oferecido pelo PicPay. Aí você pode usar essa grana fazendo tudo que o PicPay faz de melhor. Cielo, Uber, boleto, dividir conta com os amigos e o mais importante, sem contato. Vai lá em gugacast.com/assine, que lá tem tudo explicado e você vai ter mini GugaCasts inéditos e diários. gugacast.com/assine, vai lá. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você está ouvindo o GugaCast e esse programa tem a presença dele, que é a pata de coelho dos podcasts brasileiros, Rafael Mafra. E aí, tudo bem? Obrigado por esse elogio, foi muito lisonjeiro. Eu não esperava essa sorte. Pata de coelho é o amuleto da sorte mais bizarro que já existiu. Hoje as pessoas não fazem mais, mas nos anos 80 era normal você ter um chaveiro que era uma pata de coelho. É, verdadeira. Verdadeira, é, você anda com a carcaça de um animal pendurada na sua chave. Isso, pra dar sorte. Pra dar sorte. Eu acho que é uma sorte poética, né? Pra mostrar assim que você teve mais sorte que o coelho, que tá andando com três patas por aí. É, caraca. Na melhor das hipóteses. Que bizarro, né? É, cara, nos anos 80 a gente vivia ainda num mundo bizarro, pré-pandemia, em que nós vivíamos como selvagens. É muito bizarro. É um comportamento tribal, né? Eu vou, tipo, cortar a pata desse animal e pendurar nas minhas coisas e andar com ela. O que a gente podia ter promovido nessa época era assim, não, eu vou ter mais sorte porque eu peguei um animal maior, entendeu? Tipo, andar com uma pata de cavalo. Aí as pessoas estão ouvindo e dizendo, nossa, que horror, uma pata de cavalo. Cara, e por que uma pata de coelho não é um horror? E era normal, cara. Todo mundo tinha um tio que tinha um Gol que o chaveiro era uma pata de coelho. Eu posso lembrar aquela chavinha da Volks, assim, junto da pata. Verdade, muito bem lembrado. E a pata já meio suja, assim. É, porque tinha pelo, né, cara? Tinha pelo, unha. Não, ia pegando poeira, né? Botava no bolso, segurava na mão. Aí era uma pata branquinha, ia sujando. Então, o verdadeiro azar desse podcast foi a gente ter lembrado desse momento. E eu sei, Rafa, eu só não... De vez em quando a gente começa esse programa, eu saio falando, eu não sei o que eu vou falar depois e aí, beleza. E aí eu falo a primeira coisa que me vem à cabeça e foi isso. Eu chamei você de pata de coelho. E hoje você deu azar. Porque esse é nosso episódio de sorte e azar. Eu achei legal que a gente misturou as duas coisas numa só. Elas nunca vêm sozinhas. Antes da gente começar a falar das histórias que a gente vai ter, tem uma história muito legal de sorte, né? De certa maneira. Que foi a entrega do nosso computador para o vencedor do episódio de professores. A gente tinha combinado, né? Que a gente ia escolher a melhor história do episódio de histórias de professores. A gente ia dar um computador de presente para este professor, porque ele é um abnegado e um herói. E a gente fez isso, né? O ganhador foi o Joaquim, que escreveu a história dos vagalumes. Uma história muito bonita. Até hoje a gente recebe mensagens de gente chorando porque ouviu a história. É verdade. E o Joaquim escreveu pra gente. Ele é um senhor muito, muito gentil, né? Muito cavaleiro. E escreveu pra gente falando assim, olha, eu já tenho um computador, então não faz sentido eu ganhar outro computador. Então eu gostaria que vocês doassem o computador em meu nome para a ONG Sonhar Acordado. E a gente só cumpriu, né? O professor manda, a gente cumpre, ainda mais no final do semestre, assim. É, se valer nota. Não sei se estava valendo nota, mas se valeu nota, a gente tirou 10, porque a gente comprou um computador de uma marca que não será divulgada e mandou lá, mas de um bom computador, de boa qualidade, e mandou lá para a ONG Sonhar Acordado, fez essa doação para a ONG em nome do Joaquim. E foi um dia de sorte para todos nós, para nós que tivemos a história, para o Joaquim, que pôde fazer uma doação em nome dele, sem ter que, tipo, bancar a doação. E pra ONG Sonhar Acordado, que de repente, do nada, surgiu um computador lá. Não é demais? É, excelente. Sorte para todos. Foi demais. Eu queria contar pra você, cara, a gente tá falando de histórias de sorte e azar. A gente ia gravar quarta-feira, né? E eu não pude gravar, queria te explicar por quê agora. Ah, por favor. Você me deve essa explicação. Te devo essa explicação. A gente tá gravando esse episódio super em cima da hora. Sexta-feira, o episódio vai pro ar domingo. O Beto, coitado, teve o azar, acho que vai passar o sábado editando esse programa. Mas é porque na hora que a gente foi gravar, explodiu uma torneira aqui de casa, a torneira do chuveiro. E aí eu fui tentar mexer nela. Ela, na verdade, ela parou de funcionar. E aí eu fui tentar mexer nela pra ver se eu conseguia consertar. Porque torneira, geralmente, não tem muito segredo, né? Tem uma borrachinha ali, tem um parafuso que soltou, assim. Não é uma mecânica muito complicada. Mas, quando você mexe com hidráulica, os problemas de hidráulica são os seguintes. Se você tem um problema de marcenaria, um problema de elétrica, se você não fizer nada, ele tá parado. O problema de hidráulica, ele vai crescendo segundo a segundo. É, ele pode matar você em meia hora. É, isso aí. Não, sem contar que ele destrói tudo, né? Você pensa assim, tá, então você tem uma torneira em casa. Se essa torneira vazar, em uma hora ela pode destruir todo o assoalho? Sim. E você pensa que a lógica é que isso não pudesse acontecer, né? Que tivesse uma maneira disso não ser possível. E na verdade é. Mas enfim, aí eu fui tentar consertar a torneira. E a primeira coisa que aconteceu, ela tem uma porca que é em si uma rosca, certo? Certo. Eu peguei uma chave, soltei a porca até ela ficar molinha. E ela ficou molinha, eu fui tentar tirar ela com a mão. Que é o normal que você faz, mais fácil, né? Ela já soltou, você só termina de desparafusar com a mão. Quando eu fui fazer isso, as ranhuras da rosca, da porca, estavam afiadas como gilete. E aí eu cortei vários dedos da mão. Eu fiz 11 cortes, eu contei. Ah, não. Virou programa de médico agora? 11 cortes bem fininhos. Ei. Foi isso. Tipo, imagina uma gilete redonda, você vai lá e dá uma acariciada nela. Gilete redonda. Cara, o bom é que você vai lembrar disso toda vez que você lavar a mão por mais 2 semanas. Não, e a gente tá na época do álcool em gel, né? Que demais, cara. O que aconteceu? Foram 11 cortes, né? Começou a sangrar em tudo. Começou a sangrar na porca, na chave, na banheira que tava ali. E a água da casa estava fechada, né? Porque eu tive que fechar a água pra fazer isso. Aí eu estanquei o sangue com um paninho de Lysol. Sabe o que é? Tipo um desinfetante? Sei. E, cara, eu vou te dizer que ardeu. Ardeu bastante. Você já tava com a caixa de ferramenta ali, devia ter passado um veda-rosca. Ele serve pra barrar líquidos. É, eu não tinha um veda-rosca na mão. Mas boa ideia, hein? Não tinha pensado nisso. Aí, no fim, eu tirei e tinha uma peça lá que se destruiu. Uma espécie de uma válvula que se destruiu. E aí, cara, foi a chance de eu fazer um momento MacGyver, né? Você sabe como eu gosto desses momentos. Sei. Virou um quebra-cabeça que eu fiquei me entretendo com ele por algumas horas. Até eu montar de volta a peça inteira. Só que ela não ficou funcional. Eu consegui montar pra encaixar de novo e tapar a torneira de modo que eu pudesse abrir a água do resto da casa, porque senão a gente ia ficar sem água até agora. Eu coloquei ela no lugar, ela não abre mais, a torneira tá sempre fechada de agora em diante, mas pelo menos ela tapou o lugar da torneira ali e o resto da água da casa pode ser aberto. E aí eu fiquei pensando, nossa, que azar o momento em que eu decidi tentar consertar essa torneira. Mas, depois eu fiquei pensando que se eu não fizesse isso, eu ia ter que chamar o encanador aqui, ia vir encanador, assistente, bem nessa época que, tipo, não tem ninguém entrando em casa, tudo tem que ser desinfetado e coisa assim. O cara ia entrar no banheiro, ele ia passar horas lá tentando descobrir o que aconteceu. Aí o cara ia sair, ele ia querer levar a peça pra consertar, pra comprar outra, ia ficar sem água aqui um tempão. Ou seja, no fim, apesar de eu ter me cortado e de eu ter perdido a gravação, foi melhor, então foi uma sorte. Bonito, Gustavo. Eu acho que essa é a visão que a gente tem que ter da vida. E é isso que a gente vai aprender no programa de hoje. É, só pra completar, eu comprei a pecinha na Amazon, a pecinha do lugar. Deve chegar amanhã e eu mesmo troco. Então eu evitei todo esse problema. Sem contar a hora do encanador, né? Custa caro. É, parabéns. Parabéns por essa sorte que você teve. Não é? Apesar dos 11 cortes fininhos, né? Pareceu os Jogos Mortais. Exato. Bom, e que histórias a gente vai ter nesse programa, além dessa minha excelente história de torneira? Bom, a gente não tem histórias de gilete redonda, mas a gente tem uma história de uma raspadinha achada na rua e a maldição que veio com ela. Claro, é um clássico. Tipo, inclusive, vira escrito atrás dela, né? Essa raspadinha pode conter maldição. Sim, sim. O Ministério da Saúde adverte. Essa raspadinha contém maldições, podem deixar você impotente. O azar de parar de ouvir seu podcast quando você está entrando no metrô, o azar que decorre disso. Ok. A maldição de falsificar a própria carteira de identidade. É, aí já não pareceu uma maldição, pareceu só tipo as consequências de uma burrice. Mas ok, vamos ver a história. Talvez. E uma caneta da sorte que vai pro sacrifício numa história surpreendente. Caneta da sorte é um amuleto melhor do que pata de coelho. Do que pata de coelho. E no final a gente tem perguntas no Instagram? Ah, temos sim. Certo? Pata de coelho. Essa é a sua sorte de hoje. Esse programa é também um oferecimento da Storytel, que acaba de lançar um novo audiobook narrado por mim. É o Carta ao Rei, que que conta a história do Tiuri, um jovem aspirante a cavaleiro que recebe uma missão que pode mudar o destino do mundo ou lhe custar a vida. Sou eu que vou narrar a jornada do Tiuri, viajando pelo reino, crescendo, enfrentando perigos e descobrindo como se tornar um herói. Uma história para todas as idades. Eu quero te convidar para ouvir o audiobook e quem sabe depois até assistir a série baseada nele, mas fica aqui um alerta. Quando você começar, você não vai conseguir parar de ouvir. Para ouvir, sai de graça, porque a Storytel tem 30 dias grátis para você experimentar a plataforma. É só acessar gugacast.com/cartaorei que você vai direto para lá. Me conta depois o que achou. gugacast.com/cartaorei. Nossa, mas que bela manhã, não? O sol está tão bonito hoje. Estou tão feliz que eu editei todos os extras da semana já. Está gravando esse episódio super em cima da hora. É sexta-feira, o episódio vai pro lado mil. Beto, curta aí, passar o sábado editando esse programa. Gustavo, eu trouxe um jogo aqui que se chama A Vida é um Inferno, Boa Sorte. ele explica muita coisa, né? Explica muita coisa, é um nome elucidativo. Porque a questão é a seguinte, o tempo todo podem acontecer coisas erradas com você. Só que a gente tem uma percepção que normalmente é errada sobre o que pode dar certo e o que pode dar errado. Ok. Então, eu trouxe para você um desafio em que você tem que tentar adivinhar entre duas alternativas qual é a mais provável de acontecer. Tá bom, gostei. E o quanto isso depende da sua sorte e o quanto é apenas estatística. Entendi. Eu vou te dar duas alternativas e você vota aquela que você acha que é mais provável. Tá bom. Se você errar, um ponto pra mim. Se você acertar, um ponto pra você. Legal. Então vamos lá. Gustavo, o que são maiores? As chances de você se machucar num banheiro ou as chances de você morrer num acidente de avião? Eu me machuquei no banheiro ontem. Ah. E não foi a primeira vez. Você lembra uma vez que eu fui brincar de Homem-Aranha num cabide do banheiro e arrebentei o bidê com a cabeça? Lembro, e o bidê quebrou inteiro. Foi. Minha cabeça também quebrou uma parte, mas já tá tudo certo. O bidê não teve a mesma sorte. Então, dito isso, eu acho que se machucar no banheiro a chance é maior. E você está correto! Yes! As chances de você se machucar no banheiro é 1 em 10 mil. O que é praticamente garantido que você vai se machucar durante a vida, né? Porque você vai mais de 10 mil vezes. O banheiro é um lugar extremamente perigoso, cara. Porque ele é escorregadio. Ele tem água, que a gente já determinou que é mortal. Ele tem coliformes fecais. Sim. Que podem ir parar na sua escova de dente. Se as coisas se quebram lá dentro, elas ficam afiadas como lâminas. É, e tem um monte de coisa que tem espelho, né? Espelho normalmente é um vidro de 1 metro quadrado que fica colado na parede. E além disso, tem uma máquina elétrica que esquenta água. Ah, chuveiro elétrico. Se o Jigsaw dos Jogos Mortais soubesse da existência do chuveiro elétrico, ele certamente usaria isso nos labirintos dele. Pois é. E a chance de você morrer num acidente de avião é apenas 1 em 205.552. Uhum. Portanto, é muito menos provável você morrer num acidente aéreo do que você se machucar no banheiro. Então, a próxima vez que você for ao banheiro, tome cuidado. Põe o cinto de segurança. Põe a cadeira na posição vertical. Feche a sua mesinha. Desligue os aparelhos eletrônicos. Pela sua atenção, obrigado. Essa foi fácil porque era a chance de se machucar e de morrer, né? Então... E se você for no banheiro do avião? É, você pode se machucar lá, mas não morrer. As chances se multiplicam uma pela outra? Não, acho que não. Eu acho que você divide se for qual é a chance de você morrer num acidente de avião dentro do banheiro. Aí eu acho que é menos provável. Você tem que multiplicar por 10 mil aí. Entendi. Até porque o banheiro do avião não tem chuveiro elétrico, não tem espelhão. Ela é de plástico. Não tem água. Talvez a gente devesse adotar banheiros de avião para as residências. Ia ser mais seguro. Ah, é verdade. Tá aí uma boa ideia para a humanidade quando a gente resetar. Segunda pergunta. Gustavo, o que é mais provável? As chances de você ser morto por fogos de artifício ou as chances de você ser atacado por um tubarão? Cara, as chances de você ser morto por fogos de artifício devem ser baixas, porque considerando a quantidade de gente bêbada soltando fogos de artifício todo final de ano, devia ter mais gente morrendo. E assim, de vez em quando você vê uma pessoa que perdeu os dedos, perdeu um olho, que é triste, mas elas não morrem. Agora, atacada por tubarão acontece de vez em quando, né? E é mortal. Peraí, a chance é de morrer? Morrer por fogos de artifício ou ser atacado por um tubarão. Ah, e não necessariamente morrer pelo tubarão. Pô, esse foi difícil, hein? Eu acho que a chance de você ser atacado por um tubarão é maior. E você está redondamente enganado. Ah, redondamente como giletes redondas? Redondamente como giletes redondas. Gilete redondo vai ser a próxima inovação da indústria de barbear. Como eles nunca pensaram nisso. Ou eles pensaram e não conseguiram fazer ainda, de um jeito que você não se corte todo. Bom, se eles quiserem, eu tenho uma amostra aqui no meu banheiro. Alguém da Gillette estiver ouvindo aí. É 10 vezes mais provável você morrer por fogos de artifício do que você ser atacado por um tubarão. É mesmo, cara? Morrer por fogos de artifício? Morrer por fogos de artifício é uma em 340.733, portanto, é menos ainda do que um acidente aéreo. Mas a chance de você ser atacado por um tubarão é apenas uma em 3.748.067. Eu acho pelo menos justo, porque fogos de artifício, eles nascem da ideia de vamos explodir bombas para o nosso deleite, o que obviamente é uma má ideia. Se atacar por um tubarão é diferente, tipo, vamos nadar no mar, que deveria pertencer a todos os animaizinhos, e aí um dos animais resolve que, tipo, pertence mais a ele do que você. Tem uma questão de justiça aí que é até bonita. A gente devia usar patas de tubarão como amuleto. Faria muito mais sentido. Tubarões não são boas pessoas. Ia ser bonito, né? Você andando com aquela barbatana gigante, assim, pendurada no seu chaveiro, fedendo a peixe. Terceira pergunta. O que é mais provável, Gustavo? É você encontrar uma pérola numa ostra ou achar um trevo de quatro folhas? Uau! Que pergunta, cara. Não faço a menor ideia. Não é demais? Achar um trevo de quatro folhas... Já viu que você tem uns lugares que você compra, assim, tipo loja de souvenir, etc. Você compra um trevo de quatro folhas? Não, nunca vi. Ele vem meio embalado, assim, num plastiquinho? Não, nunca vi, não. É, existe isso. E aí uma vez alguém me contou que tem plantação disso. Você planta trevos de quatro folhas, entendeu? E você faz quantos você quiser. Mas é uma anomalia genética, né? Então você pode pegar essa planta que fez isso e reproduzir ela pra você ter vários trevos de quatro folhas. É, eu acho que alguém faz isso. Mas você também tem colar de pérolas. Também. Eu acho que achar um trevo de quatro folhas é mais difícil do que achar uma pérola numa ostra. Porque é mais... Sei lá, cara. Porque pelo menos você pode procurar nas ostras. O trevo nem isso você tem. Você tem que procurar na grama, muito pior. E você está errado. Ah, toda vez. É mais fácil achar um trevo de quatro folhas, mas só um pouco. Então foi um erro justo. Porque a chance de você achar um trevo de quatro folhas é 1 em 10 mil. E a chance de você achar uma pérola numa ostra é 1 em 12 mil. Pô, é muito perto. E eu acho que o seu raciocínio foi inverso, porque é o seguinte, cara. Uma coisa é você olhar na grama, outra coisa é você abrir uma ostra. É muito difícil abrir uma ostra. É, faz sentido. Se você for dedicar suas férias a buscar uma coisa bonita na natureza, eu sugiro que você busque trevos de quatro folhas. Eu posso só mutilar um coelho, mas beleza. Que horror. Ou descalçar um cavalo. Por que não? O que nos leva à quarta pergunta. Essa pergunta é especial pra você porque você é um grande espectador de Grey's Anatomy. Ok. Quais são as chances maiores? As chances de você se envolver num acidente dirigindo bêbado ou as chances de você ser salvo por uma massagem cardíaca? Peraí, a chance de eu me envolver num acidente dirigindo bêbado? Sim. Ou ser salvo com massagem cardíaca? É. É engraçado que as duas coisas talvez seja a mesma, né? Porque elas são diretamente ligadas. É, o estatístico tá ali tomando nota das duas, né? É. Ok, bateu o carro, massagem cardíaca, por favor. Quando uma funciona, a outra diminui, né? A outra estatística. É, não sei. O que você tem que pensar é o quanto você acha que uma pessoa é salva por massagem cardíaca e o quanto uma pessoa bate o carro quando ela dirige bêbada. Ela bate mais o carro quando dirige bêbada do que é salva com massagem cardíaca. Porque massagem cardíaca é só um dos fatores, entendeu? Precisa ter outras coisas pra salvar ela. E bater o carro bêbado é um negócio muito fácil de acontecer. Eu tô emocionado. Emocionado primeiro porque você deu uma lição de moral importante para os nossos ouvintes, uhum. Que é não beba e dirija, porque você tem chance de se envolver no acidente duas a cada três vezes. Ou seja, é mais fácil você se envolver no acidente do que não se envolver. Isso, exato. E você provou que é um grande fã de Grey's Anatomy, porque você sabe que a massagem cardíaca depende de outros fatores e que menos de 20% das pessoas que sofrem uma massagem cardíaca, de fato, se salvam. É, cara. É muito triste. Muito triste. Então não beba e dirija. Mas com isso eu ganhei o jogo? Não, com isso você empatou o jogo. Ah. O jogo tá 2-2. Sabe o que faz você se envolver mais ainda em acidentes do que dirigir bêbado? O quê? Dirigir digitando no celular. Ah, é verdade. E isso é mais burro, porque você não tem nem a desculpa de falar assim, putz, eu tava bêbado e não tava pensando direito. Porque você não tá bêbado. Você tava pensando direito, só que você tava escrevendo. E direto, cara, eu vejo na rua, assim, o carro andando em zigue-zague, eu falo, esse maluco só pode estar digitando uma mensagem. Aí você passa do lado e não dá outra. Tá o cara olhando pro telefone e dirigindo ao mesmo tempo. E é impossível fazer isso. É simplesmente impossível. É simplesmente impossível. Se você faz, você é burrão e eu gosto menos de você. Isso aí. Bom, mas isso nos leva à última pergunta, que surpreendentemente vale apenas um ponto. Ah, não. É, mas vai dar na mesma, porque tá empatado. Ah, você tá entendendo muito de estatísticas, Gustavo. Você tá demais. Eu fiz estatística 1 e 2 na faculdade. Ah, é isso. Essas aulas finalmente se pagaram. Olha só. O que tem mais chance? Você nascer com 11 dedos ou ficar cego numa cirurgia de laser no olho? Cara, eu vou te dizer que eu já fiz a cirurgia de laser no olho e é impressionante a precisão dos caras. Eu costumo falar que é a única medicina que cura você com luz. Olha pra luz por 2 segundos. Pronto, você está curado. Mas é muito preciso, cara. Então eu vou te dizer que nascer com 11 dedos é mais provável. E você está correto! Yes! Parabéns. E mais uma vez aqui, fazendo a defesa dos oftalmologistas. É, porque se você errasse, você teria errado feio. Eu deixei essa última pra ter uma grande vitória e me dei mal. De todas as coisas que eu falei aqui, ficar cego numa cirurgia laser é a menos provável de todas elas que eu falei. É mesmo? Porque é 1 em 5 milhões. A pessoa com a qual isso aconteceu deve estar muito chateada agora. Muito chateada. E por outro lado, nascer com 11 dedos da mão ou do pé é uma coisa extremamente comum. Ela acontece 1 a cada 500 vezes. Caramba, cara, 1 a cada 500 vezes? 1 a cada 500 vezes. Ou seja, se você tem 57 mil seguidores no Twitter, e você tem, uhum, isso significa que entre 500 e 1000 pessoas têm 11 dedos no pé ou na mão. Não é verdade isso. Simplesmente não é verdade. Você está dizendo que 0,5% da população tem 11 dedos. Isso é 0,5%? Não, isso é 0,2%. Ok. Você está dizendo que 0,2% da população tem 11 dedos? Ou nasceu com 11 dedos? É, entre 0,1 e 0,2. Ok, tá bom. Eu contesto essa estatística, mas eu aceito a vitória. Bom, se você está fazendo uma contestação metodológica, eu devo dizer que eu tirei todas as informações de 2 sites diferentes. Uhum. Mas as que foram comparadas eram sempre do mesmo site. Ok, isso foi um cuidado estatístico interessante que você tomou. É isso aí. 100% das pessoas que criam jogos para o Google Cast tomam cuidados estatísticos. Exato. Bom, então só me resta te dar os parabéns. Você é um cara que entende muito da sorte. Yes! E do azar. E do que não é sorte e do que não é azar. Meus parabéns. Toma essa, professor Sérgio Antunes, de Estatística 1 e 2. Rafael, que histórias que a gente precisa para os próximos episódios. Lembrando que o próximo episódio é o último episódio antes da nossa pausa para as férias de julho. Ah, sim. Férias de julho são demais. A gente precisa de histórias de pessoas que estejam na busca do cafofo perfeito. As histórias de mudanças e reformas. Cafofo é uma palavra muito boa, né? É, cafofo. Maravilhoso. Também precisamos de histórias de pessoas que estavam na busca do sorriso perfeito em histórias de dentista. E precisamos de histórias de pessoas que estavam em busca de um azulejo com um galo desenhado perfeito em histórias de Portugal. Eu acho que ainda dá tempo também de a gente receber histórias de pessoas que fizeram o jogo de hóquei perfeito no Canadá. É verdade. A gente tá gravando em cima da hora, dá tempo ainda. Então, se você ainda tem sua história do Canadá, manda ela aí. Não hesite mais. Manda ela aí que vai ser o nosso episódio especial Canada Day. Faz parte das comemorações do Canada Day 2020. Aliás, já que a gente tá falando em estatísticas, você sabe qual é o erro de português mais comum das histórias que a gente recebe? Qual? As pessoas confundem hesite de hesitar com hesite de êxito. Ah, e aí escreve com X? Escreve com X. Eu não hesitei. E-X-E-T-E-I. Eu acho um erro honesto. É, eu fico confortável com ele. Também. Tá bom, quem lê a primeira história? Eu leio a primeira história. Ok. Essa história se chama Coelho Sem Patas Dá Má Sorte Total. De onde é esse termo? Esse é um personagem genial do Alan Sieber, cartunista muito famoso. Ah, eu lembro, verdade. E eu decidi que eu ia dar nomes de amuletos para todas as histórias. Olha, eu nem sabia disso, hein, quando eu fiz a abertura. É, que incrível. Isso sim que é sorte. Uhum. Olá, Guga, Rafael, Caio e possível convidado. Me chamo Joyce, tenho 27 anos e moro em Gaspar, Santa Catarina. Para situar, fica entre Blumenau, terra da Oktoberfest, e Ilhota, capital da lingerie. Acredito que o Guga possa citar mais algumas cidades da região, hahaha. Claro! Ah. Por exemplo, Rafael, se você vai a Blumenau e vai passar por Gaspar, você pode também dar uma leve desviada no caminho e passar por Velha. Velha? Uhum. E depois você pode aproveitar para visitar Gaspar Alto. Gaspar Alto, sim. É o irmão mais velho do Gaspar. Você segue pela rua Frederico Schirmer, e você vai chegar em Brusque. Olha. Que, como você sabe, é a capital da moda, né? Onde tem a Feira da Moda. Ah, exato. É, eu posso voltar pra história? E aí de Brusque você pode pegar a SC486, a rodovia Antônio Reio, e ir até Itajaí. É, você sabe que, na verdade, ninguém se importa, porque a gente já falou da capital da Oktoberfest e da capital da lingerie. Então, não sobrou nada pra você. É, que bom que elas são vizinhas, né? É. Que conveniente. Continuando. E se alguém quiser te bater, o Gaspar Alto tá ali perto. Pra te defender. Que horrível. Quando tinha uns 7 anos, estava voltando da escola, com meu andar de criança sem ânimo na vida, olhando pro chão enquanto chutava as pedrinhas no caminho. Muito clássico. Encontrei uma raspadinha no chão e vi que faltava raspar uma das áreas. É óbvio que isso é um plot de filme de terror. Encontrei um palhaço no bueiro. Eu olhei pro esgoto e tinha um palhaço lá dentro. É legal que a gente foi na mesma referência. Sim. Cheguei em casa, pedi uma moeda pro meu pai e raspei a tal área. Uhul, ganhei R$1. Olha, pai, ganhei. Uhul. Meu pai pode trocar o nome para garantir uma risada a mais. Vamos chamar ele de Gaspar Alto? Gaspar Alto, claro. Meu pai, Gaspar Alto, disse que para eu receber o dinheiro teria que ir na lotérica. Filha, amanhã o pai tem que ir no centro da cidade. Te leva até a lotérica para você retirar o seu prêmio, disse Gaspar Alto. É legal que ele falou como um pai tipicamente catarinense que falou: amanhã o pai tem que ir no centro da cidade. Ele fala de si mesmo na terceira pessoa, né? É. Nem dormi direito naquela noite, tadinha. No dia seguinte, seguimos eu e o Gaspar Alto para o centro. E como prometido, ele me levou na lotérica. Chegando lá, ele me disse que tinha que ficar na fila. Ele me fez me sentir muito adulta. Entrei na fila com minha raspadinha premiada, ansiosa para receber a grana. É muito legal quando a gente tem essas histórias de criancinha. Eu acho muito divertido. Cheguei no caixa e entreguei aquele pedaço de papel empoeirado para a moça. E ela só me entregou outra raspadinha. Eu, criança tansa que era, parabéns também pelo uso da palavra tansa, que, provando que veio de Santa Catarina. Tansa significa bobo, né? Acho que a gente precisa traduzir aqui para o resto do país. Ah, é verdade. Peguei o papel novo e pensei: talvez eu tenha uma sorte muito maior à minha espera. Acredito que muitas pessoas trocavam a raspadinha de R$1 por uma nova. Por isso a moça nem me perguntou o que eu queria. Raspei novamente e nada, é claro. Ah. Choraminguei um pouco pro meu pai. Ele com dó me disse: toma, criança otária. Mentira. Isso é o que ele pensou, provavelmente. Na verdade, ele disse: o pai vai comprar um pastel pra você. Putz, não, sorte. Essa é uma história de sorte. É. Foi sorte, azar, sorte. Demais. Que super prêmio. Era mesmo. Isso era quase impossível de acontecer. Gaspar Alto não comprava besteira pra comer. Que demais. Cara, eu gastaria nesse momento $20 por um pastel. Agora. Entramos na lanchonete ao lado da lotérica. Pedi o pastel e Gaspar Alto disse que era pra levar. Saí com a fritura naqueles saquinhos pardos. Que demais, hein? Uau. Quase saltitante de felicidade. Ouvi um barulhinho dentro do pacote, abri um pouco e saiu um inseto voando e pousou no meu queixo. Ah, não, que nojo, não. Voltou o azar. Achei que era uma mosca e dei um tapa. Pô, mas a mosca sobreviveu à fritura. Não, ela pode ter entrado ali no momento que ela fechou o saquinho. Tomara, né? Pra não ter comido um pastel de mosca. Que nojo. Pastel de mosca. Pastel de mosca. Achei que era uma mosca e dei um tapa. Não era uma mosca, era uma abelha. Sim, me picou o queixo. Ah, não. Tadinha. Se bem que, sei lá, talvez fosse melhor, vai, do que ela esmagar uma mosca no queixo. É, se fosse a mosca ia fugir, né? Ela não ia acertar. Ah, não, cara. Tomou uma picada de abelha no queixo. Eu tenho uma amiga que uma vez ela foi numa banca que vendia pastel, justamente, e ela comprou um suco de laranja. porque é errado, né? Aí ela comprou o suco de laranja e quando ela foi tomar, ela não viu, mas uma abelha entrou entre a boca dela e o suco. E a abelha entrou e mordeu o céu da boca dela. Por que a gente tá agindo como se isso fosse programa de dentista? Porque a gente tá falando de azar. Nossa, cara. E aí? Aí... O céu da boca dela virou uma língua. Ela ficou com duas línguas. Ela conseguiu tirar o ferrão e aí ela foi pra casa e tomou um antialérgico antes que tudo inflamasse. É, dói muito, né? Mas depois passa, considerando que ela não seja alérgica. Meu Deus, cara. Aí volta aqui a Joyce. Resumindo, saí pra ganhar um real e voltei com a cara deformada e chorando, mas alimentada por um delicioso pastel. Imagina a criança chorando, ah, meu queijo! E comendo pastel no meio assim. Ah, meu queijo! Um beijo, admiro muito o trabalho de vocês. Foi uma boa história. Eu gosto muito dessas histórias de criança pequena, assim, porque a vida era muito mais divertida nessa época. Trevo de duas folhas. Que boa ideia. Olá, Guga, Rafael, Caio, possível convidado, tudo bem? Sou o... E minha história é sobre algo que começa com um grande azar, um furto, mas do qual tive algumas pequenas sortes. Era o dia 7 de dezembro de 2018, e eu, como fazia sempre, estava indo para o meu humilde trabalho de estagiário na redação de um grande jornal paulistano. A estação de metrô mais próxima de mim é a de Arthur Alvim, a segunda da linha vermelha, mas como descia na Barra Funda, a última da mesma linha, voltava até a primeira estação, Itaquera, para pegar um trem vazio, conseguir um lugar sentado e ir dormindo o caminho inteiro. Essa é a sorte e azar de você estar ir de um ponto a outro do metrô, né? É. Você sabe que apesar dele ter que acordar cedo para sair de Arthur Alvim para ir até a Barra Funda, ele passou dormindo direto por Arthur Alvim, né? Porque ele voltou dormindo. Depois Patriarca, Vila Ré, Guilhermina Esperança, Vila Matilde, Penha. Entrou um monte de gente na Penha. Seguiu reto, não, Carrão, Gustavo. Tatuapé. Não, você é o IBGE Cast. Você Belém, não é o Metropolitano Cast. Bresser, Moca, passou reto, deitado, dormindo. Aqui ele já tá, tipo... E o metrô tá socado e ele tá dormindo. Brás, Pedro II, Sé mudou totalmente. Todo mundo desceu, entrou um monte de gente nova. Anhangabaú, República, Santa Cecília, Marechal Deodoro, Palmeiras, Barra Funda, e ele chegou lá dormindo. Cara, ele dormiu um bom tempo aí. É, e incrivelmente ele acordou na hora certa. Na maioria dos dias, era preciso esperar passar 2 ou 3 trens antes de eu ter a chance de entrar e pegar um assento desocupado. No dia em questão, eu estava ouvindo o episódio 31 da terceira temporada do GugaCast sobre histórias de médico, no meu fone de ouvido, despreocupado, enquanto estava na plataforma esperando o trem seguinte. Ele chegou, e como eu vi que não conseguiria entrar, parei atrás de algumas pessoas. Nesse momento, eu senti alguém me empurrando, e logo em seguida, um cara mais alto que eu pediu licença para entrar no trem. Mais tarde, eu fiquei sabendo que ele se chamava... Como ele era mais alto, a gente vai chamar ele também de Gaspar Alto. É isso? Gaspar Alto, claro. Todo personagem alto agora se chama Gaspar Alto. Perto dele estava um outro mais baixo, com uma mochila. Esse se chama Gaspar, obviamente. Sim. Alguns segundos depois, notei que o podcast tinha parado. E fui olhar no celular o que tinha acontecido. Ah, não. E na ponta do fone de ouvido, simplesmente não havia mais celular nenhum. Ah, não, cara. Que merda, né? Putz. Comentei o ocorrido em voz alta. As pessoas que estavam perto me incentivaram a entrar no vagão, que ainda não dava sinais de que iria sair, dizendo que o ladrão certamente estava lá. Foi o que eu fiz, em desespero, pedi ajuda, falei para que o ladrão simplesmente jogasse o celular no chão e chutasse para longe se ainda o tinha, que eu tinha acabado de comprar e ainda estava pagando. É o bom ladrão, né? Tá tentando apelar aqui pro bom coração do ladrão. É. Uma passageira se ofereceu para ligar. Cara, que legal a galera solidária no metrô, né? Sim. Eu lhe passei o número e ela discou, chamou até cair. Eu segurei as portas do vagão para que não saísse de Itaquera. Caramba, cara. Aí o cara começou a briga com o vagão inteiro. É. Ou não, né? Olha só. Algumas pessoas se solidarizaram e fizeram o mesmo. Um homem me disse claramente, esse trem não vai sair enquanto você não estiver com seu celular. Caramba, cara, que foda. Galera fora de Arthur Alvim. Que demais. Essa solidariedade foi a sorte número 1 do dia, pois se dependesse dos funcionários da plataforma, o trem teria partido e eu provavelmente teria perdido aquele celular pra sempre. Eu fiquei 10 minutos andando de lá pra cá, dentro do vagão, pedindo pra que o ladrão devolvesse. Entre 6h45 e 6h55 daquela manhã. Somente então chegaram as seguranças do metrô. Algumas das pessoas que estavam na plataforma apontaram os dois rapazes que eu citei anteriormente como possíveis autores do furto, Gaspar e Gaspar Alto. Como elas sabiam, né? É, porque eles sacaram, né, os caras atrás dele. Eles estavam juntos, perto de uma porta diferente daquela pela qual tinham entrado. Os seguranças me conduziram para fora do trem, logo depois deles. Enquanto saía do vagão, o Gaspar, que estava com a mochila, tentou se desfazer do meu celular, provavelmente jogando no vão entre o trem e a plataforma. Que filho da puta, cara! Ah, Gaspar. Ele errou, a segurança que estava do meu lado viu e pegou o aparelho antes que alguém pisasse nele. Na sequência, ela me mostrou e eu usei minha digital para desbloquear, confirmando que era mesmo o meu. Essa foi a sorte número 2. Caramba, muita sorte. Cara, muita sorte. Mas eu tô meio preocupado aqui, né? O que vai acontecer com ele? Em seguida, ocorreram alguns procedimentos legais. Tive que dar nome, RG e endereço, assim como os outros dois caras. Aguardamos uma van da companhia do metrô me levar pra delegacia junto com eles. Nossa, cara, que situação merda. Não, você não pode fazer isso, cara. Você acabou de ser assaltado, você põe todo mundo junto dentro de uma van. É, não faz sentido. Enquanto a van não chegava, usei o celular de uma guarda pra informar o ocorrido a um colega de trabalho e avisar que provavelmente não conseguiria ir naquele dia. Ainda houve tempo pra um café que outra guarda fez na Copa da Estação na área de apenas pessoas autorizadas. Ah, grande momento, hein? Tomar um café na área restrita. Na SSO. Com o celular na mão, né? Com o celular na mão, é. Com o celular de volta. É, ouvindo o GugaCast. Em determinado momento, seguranças da CPTM passaram por lá e afirmaram que já haviam visto os rapazes roubando nas estações dessa outra companhia de trens. E aí você vai colocar eles dois numa van com a vítima pra ir até a delegacia. Por fim, a van chegou. Eu fui na frente, ao lado do motorista, enquanto os dois rapazes algemados, a segurança que havia pegado o celular e um colega dela foram atrás. Antes do veículo sair, Gaspar Alto perguntou ao Gaspar se ele iria assumir a autoria do assalto, pois Gaspar Alto havia recentemente se tornado maior de idade, e Gaspar estava há poucos dias de completar 18 anos. Então, além de Gaspar Alto e Gaspar, eles eram também o Gaspar e o Gaspar Jovem. Sim. Gaspar Jovem respondeu que sim, mas nisso foram interpelados pela segurança, que falou para que não conversassem. Gaspar Alto deu alguma resposta grosseira e logo na sequência tomou um tapa no rosto do segurança homem. Caramba. Que situação, cara. Que situação difícil. Você tá na van com essa galera. Só chama a polícia vem... O certo é, chama a polícia põe os caras numa viatura e leva eles pra delegacia. E aí ele vai na van da CPTM. E ele não vai a lugar nenhum porque ele é a vítima, ele não tem que ir. Não, ele tem que fazer o BO. Putz, mas ele tem que fazer o BO no policial que foi lá recolher os caras. Mas não era um policial, era um segurança. Eles deviam ter chamado a polícia pra fazer isso, é. Ah, entendi. Chegamos na delegacia por volta de 8h30. Gaspar Alto e Gaspar Jovem logo foram levados para algum lugar que não sei qual era. Por volta das 9, dei meu depoimento na presença do escrevente e de um policial civil. A delegada chegou apenas por volta das 10 da manhã. E nesse meio tempo, conversei mais com os seguranças. Comprei uma rifa pra ajudar uma amiga da segurança mulher. E ela leu o capítulo que eu escrevi do livro reportagem de TCC da faculdade de jornalismo. É, foi um dia no parque, né? É. Conversando. Durante todo esse tempo, isso é que é estágio de jornalismo também, né? Durante todo esse tempo, eu estava sem meu celular, considerado uma prova no processo. Quando a delegada chegou, eu precisei ler o meu depoimento, fazer reconhecimento dos dois, confirmando que eram realmente eles que estavam na estação e assinar o papel com minha versão dos fatos. Ainda assim, precisei esperar até as 13h30 para ser liberado e sair de lá com meu celular sem maiores problemas. Na volta para casa, decidi ouvir o que faltava para terminar o podcast. Só então eu soube da minha outra sorte. Faltava menos de um minuto para que ele terminasse. Já havia passado até a parte do "vocês vão me dar uma roupa humana?" Por um minuto, o áudio ainda não tinha terminado e pude dar falta do celular pela interrupção. Se tivesse acabado, eu provavelmente não teria notado e o celular teria se perdido. Essa foi a sorte número 3. Como meu turno no trabalho era de apenas 6 horas, das 8 às 14, não fui trabalhar mesmo e acabei ficando com a falta. Epílogo. Essa história ficou guardada em algum canto da minha mente até fevereiro de 2020, quando recebi uma intimação para ir depor sobre a participação de Gaspar Alto no episódio. Que isso. A audiência estava marcada para o dia 1º de abril. No entanto, entre o dia em que fui informado e o que eu iria depor, começou a quarentena por conta da Covid-19 no estado de São Paulo e todas as audiências não urgentes foram canceladas. Eu não sabia se a minha audiência era urgente, então fui olhar o site da Justiça Paulista. Processo sigiloso e a senha que estava na cópia da intimação que recebi não funcionava. Tentei ligar no fórum para saber, mas ninguém atendia. Resultado, tive que ir até o fórum da Barra Funda em 1º de abril para dar com as portas fechadas. Ainda não recebi nenhuma outra comunicação da Justiça sobre alguma nova data para audiência. Nossa, cara, que roubada, né? Ele evitou o roubo do celular, mas entrou nesse problema pra sempre, que ele vai ter que ficar se envolvendo com o Gaspar Alto. Reconhecendo novamente o Gaspar Alto várias vezes. O Gaspar Jovem nem é mais jovem. Isso já aconteceu comigo. Uns caras tentaram roubar o meu carro. Eu já contei essa história. Então eu vou contar a versão resumida. Uns caras tentaram roubar o meu carro, o porteiro de um prédio próximo viu, e a polícia pegou o cara. E ele não roubou o carro. É, isso foi bom. Isso foi sorte. E aí eu fui na delegacia fazer o BO, mas eu não vi o cara, porque quando eu cheguei no carro, o cara tava no camburão. E aí eu fiz o BO e voltei pro trabalho. Aí eu cheguei no trabalho, tocou o telefone, um telefone qualquer, e a pessoa fala, ah, aqui é da polícia, eu atendi você, e eu esqueci de te pedir, sei lá, seu CPF. Então, foi muito amador, sabe? Não tinha um telefone institucional, não tinha nada disso. Sim. E aí passou 2 anos, 3 anos. Nossa. Eu tava num bar, num sábado à noite, tocou o telefone e falou, oi, aqui é da polícia? E eu já sabia que era possível que fosse. Você registrou um BO em sei lá quando, e o cara que roubou seu carro tá envolvido em outro crime, a gente queria que você viesse aqui fazer o reconhecimento dele. Nossa. Aí eu falei, não, eu não vi ele não. Quando eu cheguei, tava no camarão. Ah, então tá bom. Então obrigado, hein? Boa noite. E foi isso. Meu Deus, cara, que roubado. Imagina, sexta-feira noite, não, tá, vou dar um pulo ali na delegacia, reconhecer um humilhante, depois eu volto pra cá. Que loucura, mas ele teve a sorte grande de ficar com o celular, né, cara, isso foi muito legal. Isso foi melhor, mas pô, cara, vai andar no metrô, põe esse, eu sei que não é justo, mas põe esse celular no bolso da frente, vai, não é justo, mas poderia ter te poupado esse trabalho. Não que resolva tudo, que às vezes mesmo assim, mas pelo menos dificulta um pouco. Rafael, leia a próxima história. A próxima história se chama Olho Grego Vesgo. Olá, podcasters queridos. Ah! Que isso? Olho Grego Vesgo e Momento Alura, vai. Ah, meu Deus. Por que eu fui escrever esse nome? Já sei. É o seguinte. Você pode tentar na sua vida conseguir um olho grego e ter sorte na sua busca por um emprego ou por uma colocação melhor no mercado de trabalho. Que diabos é um olho grego? Olho grego é um amuleto. Eu nunca ouvi falar disso. É um amuleto originário da Grécia, ele é redondinho assim e tem uma bolinha dentro. E aí chamam de olho grego. Não é verdadeiramente um olho de um grego. Não, felizmente não. Que bom. E o olho grego, vesgo, não vai te dar sorte. E mesmo que seja um olho grego não vesgo, ele também não vai te dar sorte, porque essas coisas não existem. Então, em vez de você contar com a sorte, você deve fazer um curso na Alura, que tem mais de 1000 cursos com apenas uma assinatura, e assim você pode conseguir um emprego ou uma colocação melhor no mercado de trabalho. E mais, você tem R$100 de desconto pelo nosso link alura.com.br/promoção/GugaCast. Oh, esse link é um amuleto. É, demais. Um amuleto que funciona. Que vale 100 pratas. Caramba, mais que a raspadinha lá da Joyce. Foi bom, hein, Rafael? Parabéns, cara. Você tá ficando bonzão nisso. Olho grego mesmo. Olá, podcasters queridos. Hoje venho lhes contar a história que julgo que definiu minha vida pós-ensino médio. Nunca tive grandes problemas na minha vida. Contudo, no terceiro ano do ensino médio, eu me desesperei pelo vestibular. A ideia era a seguinte: iria fazer física, porque era a disciplina que eu mais gostava, sem me importar com meu futuro emprego, e fazer os vestibulares da Unicamp, Unesp e Enem. Nossa. Difícil, hein? Ok, vai lá. De todas as universidades, a que eu mais queria era o UFOP, pois já tinha visitado lá antes e me apaixonei pela cultura mineira, eu sendo apenas um paulistinha do interior de Taubaté. O UFOP é a Federal de Ouro Preto, pra quem não sabe. É, eu ia te falar exatamente isso. Você sabia que era a Federal de Ouro Preto. Você sabia? Sabia. Pra adentrar a UFOP, eu tinha que passar no Enem, e de quebra, foi a prova que mais estudei. Fiz vários simulados e testes de resistência física para me preparar para a prova. Chegou o grande dia. Eu morava em uma cidade vizinha de Taubaté, Tremembé, levando uns 20 minutos de carro até a locação da prova em Taubaté. Era o UFOP, mas a prova em Taubaté? É, porque quando você faz o Enem, você pode entrar em qualquer universidade federal, se você tiver a nota. Ah, entendi. Tá, não era exatamente vestibular. É, o vestibular da Unicamp e da Unesp são vestibulares mesmo, mas o Enem permite, com a sua nota, você tentar o curso para a universidade que você quer. E os alunos de Tremembé fazem aula em Taubaté? Isso. Eles não precisam ir até São José. É verdade. Contudo, todos sabemos que no dia do Enem, o trânsito não fica normal. A prova ia ser às 13 horas, então me certifiquei de chegar às 11h30 para me acostumar com o lugar. Era uma universidade local, e eu encantado com os prédios, alunos e clima universitário, sem ao menos me preocupar com o tempo, já que já estava no local. Decidi adentrar a sala por volta de meio-dia. Era uma fila cheia de Pedros, inclusive conhecidos meus, e um fiscal checando RGs. Quando chegou na minha vez, o fiscal olhou durante muito tempo o documento, até que falou, o RG é falso. Ah, não. Não, cara, não. Não, cara, no dia do Enem. Eu me desesperei na hora. Nunca falsifiquei RG. Quando fui pegar para ver, era claramente uma cópia, com a assinatura pixelada. Era, na verdade, uma cópia que minha mãe precisava para uma matrícula minha e eu nem tinha percebido. Ah, não, ele fez sem querer, cara. Ah, não, não. Não. Ele tinha uma cópia e ele pegou a cópia ao invés de pegar o RG verdadeiro. Sim, ele se preocupou com tudo, menos com isso. Não era um RG falso, era uma cópia de um RG verdadeiro. Isso. Que se chama RG falso. Naquele momento, fui direcionado a outro fiscal responsável pelos problemas gerais, e o tempo passando. Eu estava completamente sem nenhum documento com foto. Foi quando liguei desesperadamente para minha mãe, informando a situação e pedindo para ela procurar e trazer meu RG. Ela também ficou desesperada. Ela ia ter que ir de Tremembé até Taubaté para levar esse RG aí. Ia estar um trânsito desgraçado, que eram as últimas pessoas que estavam indo fazer Enem. Além disso, fiquei em frente ao portão da faculdade, observando vários amigos passarem, assim como o tempo passava. Nos últimos minutos antes do portão fechar, eu chorei muito. Um choro visto por vários conhecidos que passavam por lá. Então o portão fechou. Uma derrota completa. Ah. Minha vida acabou, foi o que pensei. Que horrível. Minha mãe chegou minutos depois do portão ter fechado. Tentou falar com o moço responsável e não deu em nada. O erro foi meu. No carro, voltando para casa, eu estava num estado deplorável, xingando Deus e tudo que podia culpar. Minha mãe tentava me acalmar, mas nada adiantava. Cheguei em casa e dormi. Queria pensar que aquilo tudo era um sonho. Quando acordei, meu pai falou calmamente para irmos ao cinema. Eu não tenho nada a perder, pensei. Então fomos ver Interestelar. Importante dizer que na época do lançamento, o filme não era famoso, e ninguém sabia sobre o que se tratava. Enfim, o filme mexeu demais comigo, e me fez perceber que não era o fim. É, claro, ainda mais numa realidade onde você pode voltar no tempo. É verdade. Você pode viajar até um outro planeta feito de água, passar 10 milhões de anos, e depois você volta no tempo... Por um buraco de minhoca. Por um buraco num relógio. É, é uma boa estratégia pra quando você perder o Enem. É isso que você deve dizer pra aquela pessoa que estiver chorando no portão, né? Você fala, cara, não fica assim. Vai pra um planeta feito de água, fica lá 10 milhões de anos. Após não ter passado no Enem, eu acabei não passando na Unesp e Unicamp, já que praticamente só estudava questões do Enem. Meus pais pagaram um cursinho caríssimo pra mim, que eu achava chatíssimo. Os professores eram muito bons, mas ver tudo de novo era monótono demais. Quando, na terceira semana do cursinho, em uma aula de física, recebo uma ligação de um número desconhecido. Eu desligo, obviamente, já que estava em uma aula da minha matéria favorita. Logo depois, meu pai me liga e eu mando mensagem. Estou na aula de física. Então ele me manda. Você passou na Federal de São Carlos. Uou. Na hora, o coração parou. Eu nem havia feito provas pra lá. Daí saí da sala pra ligar e ver o que acontecia. Eu fui chamado na última chamada da Unesp em Rio Claro. E meu pai confundiu com São Carlos. Eu precisava estar lá amanhã com o histórico escolar da minha antiga escola e tudo mais. Caramba. Que grande sorte. E ele vai estudar em Rio Claro ainda. Rio Claro é perto de Tremembé? Não, não. Rio Claro é mais perto de Araras. De Limeira. Perto de Leme também. E outras cidades menores, como Corumbataí, Bicudo, Jacutinga, Japi, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Membeca, Morro Grande, Conchal, Ibicatu, Engenheiro Coelho, Água Espraiada, Carandina, Iracemápolis, Tanquinho, Paraisolândia, Charqueada. Para, por favor, E Analândia. Analândia. Corri de volta para a sala para pegar meu material e ir buscar histórico escolar, mas o professor me olhou e pediu na frente de toda a turma para eu ficar mais um pouco. E ele insistiu. Eu não sabia o que fazer. Achava injusto eu ter sido chamado e aquela galera toda não. Daí simplesmente pedi desculpas sinceras e corri. Por que ele ia ter que ficar na aula de cursinho para vestibular se ele já passou no vestibular? Acabou. Que ele queria. Acabou. É tetra. É, eu não entendi essa... Ah, acho que o professor não queria que o cara fosse embora, assim, desmoralizando a aula dele, mas ele tinha um motivo, né? É. Está aí minha história de muito azar e de muita sorte. Hoje sou professor de física formado pela Unesp e sempre conto essa história aos meus alunos pré-vestibulandos. Muito obrigado. E manda um salve pra Rio Claro, por favor. Pô, claro, um salve pra Rio Claro, cidade onde eu já fiz um show, que foi assistido por exatas 0 pessoas. Muito legal. Então não tem chance de ninguém lembrar. Posso ler a próxima? Faça isso. Loteria da Babilônia. Rafael, canta mais um pedaço de Rio Babilônia. Não, não vou cantar, não. Eu cantei só pro grupo secreto. Olá, Guga, Rafa, talvez Caio, convidado. Me chamo Ana, e minha história não se passa exatamente no Dia dos Namorados, e sim um dia antes, mas achei que poderia se enquadrar no episódio. Não enquadrou. Não enquadrou. Não enquadrou, mas ela fez surgir o episódio de Sorte e Azar. Foi por causa dessa história? Foi. Ah, que legal. Não precisam alterar os nomes dos personagens. O ano era 2010 e eu cursava o primeiro ano do ensino médio no Cefet. Fica a critério de vocês dizer ou não o nome da instituição. Unidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. A minha turma era bem unida. Tínhamos um grande grupo de amigos que viviam sempre juntos. Mas como é de se esperar de uma turma de 53 alunos e um grupo de amigos de quase metade disso, eu não era muito íntima da maioria. Ok. Eu era repetente e naquela época era muito supersticiosa e tinha uma caneta da sorte. Eu lembro do dia que eu falei pra mim mesmo, eu sou um repetente. Ah, caramba. Era como se eu fosse assim, tipo, eu sou um presidiário. Tem aquela bola de ferro amarrada no pé, né? É, era como se fosse, tipo, se foi marcado pra sempre, sabe? Caramba. E quando as pessoas falavam, não, ele é repetente, eu me sentia muito, muito horrível, sabe? Como se fosse uma doença. Pô, que vacilo. Eu era repetente, e naquela época era muito supersticiosa e tinha uma caneta da sorte. Sempre que eu usava... Eu falei caneta da sorte igual o Caio. E tinha uma caneta da sorte. Sempre que eu usava em avaliações e etc, eu ia bem. Ela nunca falhava também. Era a minha melhor caneta, visto que eu sempre tive milhares de canetas que falhavam, secavam ou estouravam com frequência. Eu acho que isso é suficiente pra gente dizer que essa era uma caneta da sorte. É, ou era só a caneta que funcionava. É, mas é uma sorte que ela teve várias canetas e justo essa caneta, que era da sorte, funcionava bem. É, isso é realmente uma sorte. Se fosse a caneta do azar que funcionasse, ia ser terrível. As consequências... Dito isso, vamos à história propriamente dita. Algumas semanas antes, tínhamos feito a prova da OBMEP, Olimpíada... Que nome horrível. Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Você conhecia a OBMEP, Rafael? Eu conhecia a OBMEP. Podia ser OBRAMEP, já ia ser melhor. Ou então OLIBRA, OLIBRAM, né? OLIBRAM ia ser legal. Ou podia ser Olimpíada de Matemática. Também. Né? Eu gosto quando juntam as palavras assim e dá errado, assim, tipo, matempíadas. Matempíadas. Eu achei que deu super certo. Eu acho que a ideia, em vez de você dar um nome pra uma prova, uma sigla, que é OBMEP, você podia dar um nome maneiro, tipo prova de fogo da matemática. Legal. Globo da morte da matemática. Globo da morte da matemática. Mas aí você tá associando a matemática a uma coisa ruim, né? Você tem que associar a coisas boas. Sei. Tipo, prova muito foda de matemática. Esse ia ser um nome legal de uma competição. Tá aí, quando a gente ficar milionário e for criar um fundo de bolsas de estudo, a gente pode dar esse fundo muito foda de bolsas de estudo. Combinado. Tipo, o cara vai ter que ir numa reunião solene, sabe? Com governadores. E eu quero agradecer aqui ao fundo muito foda de bolsas de estudo. Tá aí, você me deu a motivação que eu precisava pra distribuir bolsas de estudo. É igual o Elon Musk, né? O Elon Musk não fez a Boring Company? Eu acho muito bom. É, mas ali foi mais um trocadilho, né? É que boring significa cavar também. Ah, é? Além da palavra... É. Não sabia. Boring com um A no meio significa cavar um túnel. Por isso que chama Boring Company. É isso, vamos criar um fundo de bolsas de estudo que tem um palavrão no meio. E naquele dia 11 de junho, havia saído o gabarito que meu professor colara no mural perto da sala dos professores. Para evitar a muvuca que se formou ali no intervalo, decidi ir depois, só no final das aulas. Quando cheguei lá, meu amigo, carinhosamente apelidado de Pará, estava lá com um dos garotos do nosso grupo com quem eu não falava muito. Seu nome era Patrick, e era extremamente calado. Lembro que antes desse dia, só tinha falado com ele duas vezes. Uma quando fomos apresentados, e outra sobre um trabalho de informática. Eu fiquei pensando que como é um trabalho de informática e eles falaram muito pouco, ela deve ter feito uma pergunta assim, os números binários são quais mesmo? É zero e... Aí ele falou, um. E essa foi a segunda vez que eles falaram. Se precisava mesmo ter interrompido para contar essa história... Que você imaginou? Eu fiquei imaginando. Pois bem, fomos anotar e comparar nossas respostas com o gabarito e minha caneta da sorte falhou. Putz. Talvez ela tenha pego a caneta errada. Fiquei tentando forçá-la a funcionar, mas continuava falhando até que parou. Eu disse algo como, poxa, minha caneta não quer funcionar, não acredito. E já me virando, frustrada para ir pegar outra na mochila, Patrick vira para mim e diz, aqui, usa a minha, eu já copiei tudo. Grande, Patrick. Sacou o tom romântico do Patrick, hein? Senti. Eu já coloquei aqui na fala, porque eu já sabia que ia ser assim. Eu senti como se fosse tipo o Maurício Matar falando. Não, não é? Aqui, minha caneta é show. Sabe o que mais é show? Você já almoçou? É, seria demais. Agradeci, anotei e devolvi. Depois, ficamos os três conversando, ela, o Pará e o Patrick. Perguntei duas vezes onde Patrick morava no maior estilo Dory, o que fez os dois rirem. O restante da conversa não me lembro. Pará morava ali perto e ia e voltava de bicicleta. Então, quando descemos e seguimos para o portão, ele foi embora. Eu e Patrick ficamos conversando até o ônibus dele chegar. O ponto era na porta da escola. Depois que fiquei sozinha no ponto, no meio de uma multidão de adolescentes, um colega de sala surge e me pergunta: "Vocês estão se pegando?" E eu, atônita, respondi: "Parabéns pelo uso da palavra atônita." É, parabéns. Não, e o que eu gostei também é que o colega de sala surgiu, né? Ela tava no meio de uma multidão e apareceu alguém do nada fazendo uma pergunta. E eu, atônita, respondi: "Não, tá doido?" E pensei: "Nunca que eu vou pegar esse garoto, eu, hein? Que ideia." Mas a vida, meus amigos, a vida é uma caixinha de surpresas. Como diria Joseph Klimber, lendário. No dia seguinte, portanto, 12 de junho, dia dos namorados, Patrick me adicionou no MSN. Achou meu user no fórum da comunidade do Orkut da nossa turma. Aceitei e conversamos um pouco mais. O tempo foi passando e nos falamos cada vez mais. De repente, todos os dias depois das aulas, nos falávamos pelo MSN. Quase não nos falávamos pessoalmente porque ele era tímido demais. As férias de julho chegaram e com elas, o ócio que nos permitia falar o dia inteiro. Desde que acordávamos, até 1, 2 horas da manhã. Numa dessas madrugadas, ele se declarou pra mim e me pediu em namoro. Ah, que bonitinho. Eu aceitei. Que demais. O que eu tô imaginando é que nessa época, cara, pra você passar o dia inteiro conversando, você tinha que passar o dia inteiro no computador, né? É, não era no celular, né? Não era no celular que é fácil, né? Você passar o dia inteiro, recebe mensagem, manda mensagem. Não, você tem que estar no computador disponível pra ficar teclando. No computador da mesa, aquele beijão, assim, com torre. Parabéns pelo uso da palavra beijão. Vou anotar aqui também como nome do capeta. Eu aceitei. Passamos ainda 2 semanas sem nos ver, até as aulas começarem. Morávamos muito longe um do outro. Ele em Paracambi, Rio de Janeiro, e eu em Pavuna, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele nunca tinha vindo aqui e nem sequer sabia que meu bairro existia. E eu também nunca tinha ido na cidade dele, e só conhecia de nome porque um professor morava lá. No primeiro dia de aula, em agosto, demos nosso primeiro beijo, dando início a uma década de amor, carinho e cumplicidade. Caramba, cara, 10 anos desde criança, olha aí. Pensando em tudo isso, 10 anos depois, percebo que aquela era mesmo a minha caneta da sorte. Ela me ajudou a encontrar o grande amor da minha vida. Que bonito, cara. Não é demais? Demais. Ela deve ter ficado muito triste que essa história não entrou no programa de Dia dos Namorados. E essa vai ser uma grande sorte dela. Ela vai ficar muito feliz. Que bom que ela não jogou essa caneta fora. Às vezes, penso que se ela não tivesse falhado, talvez nada disso tivesse acontecido. Você percebe o que aconteceu? A caneta da sorte foi pro sacrifício, entendeu? Ela falou: eu preciso interromper a minha trajetória de caneta da sorte agora. Que funciona. E deixar com que o destino aconteça. Enfim, atualmente, por conta do coronavírus, estamos sem nos ver desde março. Nossa, que dor. E esse será provavelmente o primeiro dia dos namorados que não passamos juntos desde que começamos a namorar. Como disse anteriormente, moramos muito longe um do outro. Um trajeto que de ônibus dá entre 2h30 até 3h se o trânsito não ajudar. Não temos carro, ônibus intermunicipal não roda desde março, a estação de trem da cidade dele está fechada, já fiz simulação no Uber e nenhum de nós tem R$400 para desembolsar para pagar ida e volta, sem contar pedágio, para nos encontrar. Enfim, ele não sabe que estou escrevendo pra vocês. Trata-se de uma surpresa minha, visto que o podcast de vocês é o preferido dele. Desculpe se a história foi longa ou algo do tipo. Gosto muito de vocês. Sempre ouço enquanto costuro e estou maratonando os episódios antigos. Vocês são ótimos, abraço. Tá aqui! Não entrou no Dia dos Namorados, você deu esse azar, mas você deu a sorte de a gente ter feito um episódio só pra isso. O Rafael fez, né? Parabéns, Rafael. Muito obrigado. Você é um sacão de açúcar, cara. Sacão de açúcar tá melhor do que uma pata de coelho. É, você evoluiu muito no decorrer desse episódio. Demais. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se você achou divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo, recomenda ele para outras pessoas. Dá 5 estrelas pra gente na Apple e dá follow pra gente no Spotify, que isso ajuda demais. Esse é o tipo de recomendação que ajuda a gente a continuar existindo. Obrigado a todo mundo que mandou história, como vocês viram. Quando ela não entra num episódio, a gente dá um jeito dela entrar no outro. Todas elas são lidas. A gente faz de tudo pra usar as histórias, pra publicar tudo. Ficha técnica do episódio. Produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra e Rafael Mafra, pauta do Rafael Mafra, assistência de produção e documentação Beto Aragão, edição do Beto Aragão. E você pode saber mais sobre esse, todos os nossos outros episódios, sobre jogos, sobre conteúdo exclusivo, tá tudo lá na nossa wiki, wiki.gugacast.com. Perguntas no Instagram, Rafael? Vamos lá. Rafael, qual a primeira coisa que você faria em gravidade zero? Pergunta do Theo Coimbra. Em gravidade zero, eu arrebentaria um saco de fandangos e sairia comendo flutuando. Arrebentar o saco de fandangos em gravidade zero em si é um espetáculo, né? É. E aí você ia comer o fandangos igual o Homer? Igual o Homer, ouvindo Danube Azul. Eu acho que eu queria fazer um milkshake com um copo do liquidificador aberto. Só pra ver o que acontece. Ele ia sair em espiral, será? É, talvez. E ia harmonizar com esses fandangos aí. Que delícia, hein? Bom, tem uma pergunta aqui. Qual gíria da geração Z você acha mais útil e legal de se usar? Eu acabei de perceber que eu não sei gírias da geração Z. É, eu não sei qual é a geração Z. Mas, tirando pela minha filha, o que ela fala que eu gosto muito é ela usa a palavra brotar com muita frequência. Em vez dela falar surgiu do nada, apareceu de repente, ela sempre fala brotou. É, legal. É uma palavra legal mesmo. Eu gostei. Vou passar a usar também. Vou adotar. Eu tenho outra pergunta aqui. Vocês já registraram as regras do frango imobiliário para não correr o risco de aparecer um frangópole? É uma boa ideia, mas eu acho que a gente vai ficar muito feliz se aparecer um frangópole. Exato. Vai ser ainda mais legal. Qual é a melhor ferramenta para se dar de presente? Cara, como você já disse aqui, todas as ferramentas são boas, né? Todas elas são úteis. Ferramenta é melhor presente. Mas eu acho que se você der um jogo arrumadinho de chaves, sempre cai bem, assim. Legal, mas aí não é uma ferramenta só, né? Ah, é. E aquela ferramenta que é uma chave de fenda que você troca a ponta é terrível. É um presente horrível. Eu já ganhei um. É horrível. Devolve. Embala de novo e dá de presente pra alguém que você odeia. Cara, eu acho que a melhor ferramenta pra você dar de presente é um martelo de borracha. Martelo de borracha é legal. Porque você não sabe que precisa até que você tenha um. Sim. E a partir daí, toda vez que você vai pegar a sua caixa de ferramenta, você pega a caixa de ferramenta e o martelo de borracha só pro caso de você precisar. Eu acho que a melhor ferramenta pra se dar de presente é o alicate de ponta fina. Ah... demais. E aí você compra o que tiver a ponta mais fina, porque às vezes tem uns bem compridões, assim. Parece um pelicano. E você compra esse porque certamente a pessoa não vai ter. Mesmo que ela tenha um alicate de ponta fina, ela não vai ter esse compridão, entendeu? Fica a dica aí pra você, Gustavo. Eu não tenho um. Tá, já vou comprar agora aqui pra você. Demais. Gustavo, você acha que o niilismo está para o grunge, assim como o punk está para o anarquismo? Não. Sabia que você ia responder isso. Como assim? Sabia, porque de fato não está, né? Então... é uma boa hipótese. Mas não, porque o grunge ele não é tão niilista. Ele é, pelo contrário, ele é até mais romântico, eu diria. Ele fala muito de sofrimento, assim, né? De dor. O niilismo teria... Você já ouviu Devo, a banda? Não. O Devo é uma banda que poderia ser julgada niilista. Mas nem assim. Música é um negócio muito difícil de você fazer pra ser niilista, cara. É, porque só o fato de você fazer significa que você já se importa. É, exato. Existem muitas bandas niilistas, mas você não as conhece porque elas pararam antes de tocar o primeiro acorde. Então, eu ia ler mais uma, mas... sei lá, nem faz sentido. Deixa pra lá. Tá bom. Né? Não tem motivo mesmo. Tanto faz. É, whatever. Adeus. Adeus. Parasol.